Copa, DJ Samu. Original da Babilão, Babilão, Babilão. Tiro pro alto pra explanar que hoje é guerra. O comércio fechado, sintonia na viela. Barricada de fogo na entrada da favela. Mancharam com sangue a bandeira verde e amarela. A favela pede paz, implora por justiça. Ninguém aguenta mais a covardia da polícia. Governo que tem preguiça, só age na malícia. A mídia é um urubu em cima da carniça. O sistema costumou ver nós como cão vira lata. Quer ver nós comendo o resto com a mão de obra barata. Seu José que deu o sangue pra sustentar a família. Morreu de infarto na fila da aposentadoria. Deixou pra trás um barraco, uma esposa e três filhos. Que pra enfrentar a fome teve que usar o gatilho. Meu mano, pense bem antes de entrar no crime. Eu tenho vários aliados jogando nesse time. Na garupa da XT, uma PT com várias no pente. Quem fez por merecer chegou na linha de frente. Inconsequentemente numa lote premiado. Saiu da agência bancária dentro de um caixão lacrado. A história se repete, saiu na manchete. É foda ver esses boy querendo esticar o chiclete. Nós escrevendo rap louco com o fio do bigode. Vendo a nata preocupada com o líder do Big Brother. O ritmo das ruas é real e sincero. É o raio-x da mente que vem explorar seu cérebro. Fica ao seu critério a estratégia planejada. Fortalece sua fé que vai ser longa caminhada. Tô numa luta diária pra ver minha favela sorrir. Minha favela sorrir. Mais uma joia rara foi lapidada por aqui. Mas tá pelo certo na disposição. Enfrentando a guerra, a discriminação. A chave que abre as portas do seu coração. É um exemplo de fé e determinação. Tô numa luta diária pra ver minha favela sorrir. Mais uma joia foi lapidada por aqui. Mas tá pelo certo na disposição. Enfrentando a guerra, a discriminação. A chave que abre as portas do seu coração. É um exemplo de fé e determinação. Deus criador, meu único rei e salvador. De início agradeço por essa manhã, pela misericórdia do Senhor. Restaurou minha alma nesse corpo de barro pecador. Reconheço em ti, eu nada sou, hoje sou nem melhor, nem pior que o meu passado. Nem sou condutor, negou do certo ou errado. Eu falho diariamente mal do meu palavreado. Língua já de preto, pobre, louco, favelado. Cê tá ligado? Meu dia de hoje é o seu futuro, som de vagabundo. Eu sou aquele cara e pá, que a minha rainha pedia pra não colar. E cansei de blá blá blá, e tentei me esquivar. No sofrimento fica quem tava lá. Deus age de forma misteriosa, executa seus milagres. E pois ele anda sobre o mar e fogo e cavalga em meia tempestade. Rap e raiz, só quem é sabe. E superação é arma pros cria, rap de periferia. João, pra trabalhador correr e também ladrão. Que o respeito na quebrada se torne religião. Nesse nevoeiro, o homem mais digno de pena é aquele que transforma seus sonhos em prata e ouro. Verdade, lealdade é o verdadeiro tesouro. Mais um guerreiro, ele é do jangadeiro. E parto por último e chego primeiro. Tive bom pai, não sou herdeiro. Só se esse beat me passa o esquema. Essa atrocidade deixou marca registrada por aqui. Mas eu sobrevivi pra ver a favela sorrir. Me policiar, agrediu o inimigo com frases de navalha, cortando quem tá na farsa. Com o rap agrido, críticos políticos de fardo querem me pegar na infração. Até mesmo sem B.O. me forja, vá. Cansado desse blá blá blá e blá. Sigo a profissão perigo, sem medo dos inimigos. Aqui é favela, João. E pau no cu dos putos ricos que querem me ver perdido, naufragado nesse marcação. Tô numa casa diária pra ver minha favela sorrir. Minha favela sorrir. Mais uma joia por aqui. Mas tá pelo certo na disposição. Enfrentando a guerra, a discriminação. A chave que abre as portas do seu coração. É um exemplo de fé e determinação. Tô numa luta diária pra ver minha favela sorrir. Mais uma joia lapidada por aqui. Mas tá pelo certo na disposição. Enfrentando a guerra, a discriminação. A chave que abre as portas do seu coração. É um exemplo de fé e determinação.